querem julgar, mas acima de Deus não será. Pode acreditar, nem mesmo seu poder nuclear. Inocente ocupado no banco dos réus forjado. Acusado tem direito de permanecer calado. Justiça de quem pra quem, pra onde vai? Desembargador bem louco, atropela da carteira e sai pela porta da frente, sem ser averiguado. Sorriso no rosto, continência pro delegado. Eu não preciso transformar pedra em pão pra te provar a minha dignidade na rua, no mundão. De cabeça erguida, firme e forte na missão, na contenção, na contenção. Em várias quebradas eu vejo meus mano passando sufoco e sofrimento. Quebrada tá louco, barato tá louco e cada vez mais aumenta o veneno. Então não podemos parar, jamais, nem olharmos para trás. Vivemos na guerra, nascemos na guerra, na arte da guerra fizemos a paz. Trilhando caminhos opostos no corre da vida, andamos na contramão. De onde viemos, do gueto, passamos por luta, mantemos a superação. Matamos o leão por dia, nessa selva de concreto. Bem-vindo à lei das ruas, e na lei das ruas fizemos o dialeto. Tem que ter o proceder, pra poder viver nas ruas. Cê trilha seu caminho e no seu caminho cê faz a conduta. O tempo voou de um tempo pra cá, as coisas mudou de um tempo pra cá. Fica difícil de acreditar, superamos barreiras, difícil de quebrar. O corre da nota hoje tá mais fácil pra quem já viveu sufoco no passado. Não é vitimismo, o meu aliado é memórias de quem já sofreu do passado. É relatos de quem já brigou com a fome, é verdade de quem já andou pela noite. Pra quem já viveu pesadelo constante, hoje sabe que sonhos não é o bastante. Andando nas ruas é o jeito que nós vivemos. Sabemos que a vida nunca foi o filme, mas nosso caráter é o que nos define. Queremos a paz, longe do crime.